Salve galera do Hardcore Games, eu sou o Apocalipse e esse é o primeiro, espero que não o último, HGCast. Fala aí galera, aqui é o Modestinho e aquela voadora no ar era tudo. Fala a verdade, você já passou muita noite em claro por causa da Blaze, né? Opa! Salve aí galera, esse é o primeiro episódio do HGCast e nós escolhemos, por que não, um dos maiores clássicos da era Mega Drive, pra começar falando, Street of Rage. Já brigamos muito na rua, hein, Modestinha? É, foi aí que começou o gênero, né? Briga de rua, que aqui no Brasil ficou conhecido, né? Nas grandes locadoras e... Exatamente. Nós vamos falar sobre os três jogos da série, vamos falar um pouco sobre o Beat 'em Up, isso e muito mais depois dos nossos recados. Alguns recadinhos aqui para vocês. Primeiro, para vocês curtirem nossa página no Facebook, em facebook.com/hgelite. Também nos siga no Twitter, @hgelite. E para que vocês mandem e-mail e comentário nesse episódio, sugerindo temas, comentando o que achou do episódio, o que precisa melhorar. E claro, dando a sua opinião também sobre o tema, você pode comentar aqui na página desse podcast ou mandar um e-mail para a gente pelo hgelite@hotmail.com e também pelas nossas fanpages no Facebook e Twitter, ok? Fala aí, Modestinho, o que que é um jogo beat 'em up? Então, beat 'em up são jogos focados no combate corpo a corpo, ou seja, é um jogo que você vai sair na rua destruindo tudo. Destruindo e o que aparecer pela frente entra na porrada, né? É, destruindo lá do lixo, pegando coxa de frango pra aumentar sua vida. e por aí vai. Gigante. Uhum. Então, esse beat 'em up começou no lá por... no Japão, com Renegade, conhecido como Neketsu Koha no Kyo-kun. E eles não... Então, o que que faz um beat 'em up? Ele tinha visão 3x4, ou seja, que você podia se mover não somente para esquerda e para direita, mas também para cima e para baixo. É, isso que faz um beat 'em up, isso que... diferencia, por exemplo, do hack and slash, que é do God of War, por exemplo. Uhum. O God of War, apesar de ter hoje em dia beat 'em up em 3D, como o God Hand, esses estilos novos, eles ainda têm pelo menos alguma coisa de beat 'em up do passado, né, dos antigos. Já o hack and slash também, desses novos, saiu no Tekken 6, se você pegar um modo arcade lá, você joga ele em beat 'em up. Isso. É muito bacana também. E depois começou a era de ouro, né, dos beat 'em ups. Começando em 1987, Double Dragon, que, pô, eu não gostava muito do Double Dragon, vou falar a verdade, mas ele era muito legal, cara. Era muito, ele eu joguei mais ele no... Saiu algumas versões pra Super Nintendo, se não me engano, que eu jogava, e era meio uma evoluçãozinha do Double Dragon de NES, mas não era aquela grande coisa. E era... Pô, era muito difícil, né, cara? O Double Dragon. Naquela época era outra época, né, cara? É, os fracos não tinham bem naquela época. River City Ransom, do NES também. Que, cara, eu acho que é um dos melhores beat 'em ups da história, assim, cara. Porque ele é muito bom. É tipo um... é um menininho da escola que sai batendo em, dos outros meninos da escola, né? Bom, você quer mais anos 80 e 90 do que isso? Porra, demais, né, cara? Essa era a época que não existia bullying, né, cara? Sim, essa é a época... Bullying você resolvia desse jeito. Resolvia na porrada mesmo. E depois, continuando a Era de Ouro, veio a Capcom, queria se lançar nesse mercado. Quer dizer, queria lançar alguma coisa nesse mercado, se lançar nesse mercado. E lançou o Final Fight. Final Fight é considerado um dos melhores beat'em ups da história também. Mas hoje a gente não vai falar desse. A gente vai falar do Streets of Rage. E esse sim é o melhor beat'em up da história, cara. Sim, o Streets of Rage, ele foi lançado pro Mega Drive em concorrência com a Capcom na Nintendo. E foi a marcada era de ouro dos beat'em ups. Pra mim foi o ápice dos beat'em ups. E continua aí, Apocalipse, a história do primeiro Streets of Rage, jogabilidade, história. Exatamente, o Streets of Rage, o primeiro, ele foi lançado em 31 de dezembro de 1990 pela Sega, para um dos melhores consoles já feitos até hoje, na minha opinião, que foi, no caso, o meu primeiro console, Mega Drive. Com certeza. E a história do jogo, ela começa em uma cidade que foi tomada por uma poderosa organização criminosa, né? E ela era tão poderosa que ela acabou controlando tanto o governo como a polícia da cidade. E é daí que dá a partida do jogo. Então você joga na pele de três ex-policiais, o Adam Hunter, o Axel Stone e a, claro, Blaze. É, cara, muito, muito bom esses três personagens, cara. E assim... Por que não chama a polícia, né, cara? Não, três exatamente, policiais. Exatamente, cara. Vão na porrada matando todo mundo. Cara, esses é o ano 80 e 90, né, bicho? Era tudo resolvido desse jeito, não tinha outra escolha. Era o exército de um homem só. Exatamente. Não tinha Stallone ali, mas... Então, a jogabilidade do jogo, ela era bem semelhante à do Golden Axe, que foi o que você comentou... Da era de ouro aí dos beat'em ups. A jogabilidade do 1, ela em relação aos outros jogos, né? Na minha opinião, ela é a mais fraquinha de todas. Porque ela é um pouco lenta até. Só que ela tem uma característica interessante em relação aos outros, a cada personagem específico, né? Por exemplo, o Adam, ele é o cara mais forte, só que ele é o mais lento dos três. O Axel, ele tá no meio termo. Ele não é nem tão forte... Ele não é tão forte quanto o Ada, mas ele é mais forte que a Blaze e a velocidade dele também tá no meio termo. E a Blaze já é o contrário, ela é mais fraca dos três, só que é a mais ágil. E particularmente era a que eu mais gostava de jogar, era com ela, hein? É, eu jogava mais com o Axel, que é tipo, não sabia botar pro lado, né? Então eu sempre pegava, vai esse logo, assim, tudo igual mesmo naquela época. É que na verdade não mudava muito, né? O cara era mais lento, mas tipo, era um pingo assim, sabe? Sim, era sim. Então sempre pegava. Não, você não percebia essa diferença na época, né? É, então, ninguém percebia, eu acho, né? Então assim, não tem muita diferença, assim, mas é legal de jogar com todos, assim, principalmente por causa da história, porque cada um tem um final diferente. Sim. Então, a história do jogo, ela vai se decorrendo em torno de várias fases, né? São 8 fases ao todo. E o bacana desse jogo, cara, é que cada fase tem sua trilha sonora específica. E isso, pra mim, é o ponto alto da franquia Street of Rage, é a trilha sonora. Nossa, totalmente, cara. Ela é techno, né? Então... Sim. Cara, as músicas ficam na sua cabeça, assim, mas é uma música boa, né? Tipo, que é música de latino, assim, sabe? É, aquela chiclete, né? Que gruda e não quer sair mais. Isso, não é aquela que gruda e ruim. É aquela gruda e é boa, sabe? Você fica o tempo todo cantarolando ela, já que não tem canto, né? É, só instrumental, né? Entre aspas. É, só instrumental mesmo, então... Então, e daí dá a sequência pro jogo, né? Quando você chega na última fase, você vai lutar com os chefões, que é uma parte boa também que sempre teve no beat'em up, são os chefões, né? No final de cada fase tem o seu chefão específico. É, e depois eles viram inimigos normais, né, das seguintes fases. Sim, sim. Aí na oitava fase, que é a última, que é quando você invade o sindicato, o QG do sindicato do crime, né? Eles aparecem todos eles, você tem que lutar com todos eles de novo. Até você chegar na sala do chefão, que é o Mr. X, ou Mr. X. Nossa, o que tem de inimigo chamado Mr. X na história dos games? Não tem noção, cara. Tem Mr. X então. Aí, tem... É, não tem, né, Mr. X, né? Mas é X do X, né? Do Mega Man. Tem Mr. X do Resident Evil 2. Puta que pariu, cara. Já falta um pouco de criatividade pra isso, né? Porra, demais, cara. Cara, e... Dá sequência aí. Ah, tem o... A gente não pode deixar de falar antes de ir pro Streets of Rage 2, aquela fase do elevador, cara, antes da... Ah, sem dúvida, a fase do elevador, que é um clássico em jogos beat'em up, né? É, meu Deus, é uma agonia sempre, cara. Qualquer, porque os caras caem de cima, e se eles caem de cima de você, você toma dano. Então, ao mesmo tempo que você tem que desviar, os caras têm que bater neles, então... Sim, sim. A jogabilidade do Streets of Rage, que... apesar de não, pra mim não estar datado, o pessoal considera que tá datado, assim, é quase, é bem difícil, cara, de passar, principalmente no 1, que é o mais difícil de todos, pra mim. Sim, porque a jogabilidade, ela é mais lenta, né? Sim, com certeza. E uma coisa que a gente não, que a gente deixou de citar, que é, no Japão, ele tem um outro nome, na Streets of Rage, é Bare Knuckle, tanto é que tem até um subtítulo no Japão, é Bare Knuckle Ikari no Tekken. E muita gente no Brasil confundia Bare Knuckle com o Streets of Rage. Então você pergunta, já jogou aquele jogo lá de briga, Streets of Rage? É, já joguei, mas pô, esse nome assim, minha era Bare Knuckle, né? Bare Knuckle. As pessoas confundiam mesmo, né? Isso é coisa dos americanos, né? Eles fazem muito isso quando vem jogo do Japão, trocar o nome, cara. Chega a ser irritante, né, cara? Sim, sim, o Resident Evil foi um desses que eles fizeram. É, Biohazard. Mas vamos dar continuidade, que agora eu vou falar do Streets of Rage 2. No Japão chama Bare Knuckle 2, The Reckoning of the Deadly Battle. Bem mais americano, né? Sim. Bem, muito mais americano. Então ele foi, com a sequência, fez um sucesso estrondoso. Ele lançou... A SEGA já queria lançar já no ano seguinte e acabou lançando o Streets of Rage 2 dois anos depois já. Só pra constar, do sucesso do primeiro Streets of Rage, ele vendeu em todo o mundo cerca de 2 milhões e 600 mil cópias no mundo todo. Então, pra aquela época, cara, Um sucesso grande. Pra aquela época, então era... superou até mesmo o Final Fight, né? Sim. Que não é um jogo ruim. Pô, vou jogar também, mas... Streets of Rage superou. Superando e chegou no ápice nesse jogo. Porque no 3 já caiu um pouquinho. O 2, ele foi lançado em 14 de janeiro de 93. E dava continuação do Streets of Rage 1, que é o passado, na verdade. Na história ele se passa um ano depois, é isso? Da história principal do primeiro jogo? É, que conta que o passado dos três personagens principais, né, do Axel, Adam e a Blaze. E... na verdade, eles falam um pouquinho sobre o passado e um pouquinho sobre o futuro. Ó, já naquela época, um enredo assim, então... Um pouquinho mais profundo, né, pelo menos. Sim. Então, após um ano da queda lá do sindicato criminoso, o Exo acabou virando agora a cos da Blaze, né, não sei porquê. Que agora trabalha como professor de dança, ou seja, os caras salvam a cidade sem ajuda da polícia e não ganha nenhum preguinho, né. É pra você ver. Não ganha nenhum preguinho. O Adam, o Adam se junta novamente à polícia e passa a morar numa pequena casa junto com seu irmão mais novo, o Skate. Que ele passa depois a ser o jogador um personagem jogável, né, nesse Street of Rage 2, né? Ele pra, no meu aqui, na versão de iPod que eu tenho aqui, ele é jogável na desde o início do jogo. Não sei se é desbloqueável, né? Não, no 2 ele é realmente desde o início, ele já entra. Então, um dia esse Axel recebe um telefonema do Ed, dizendo que ao chegar na casa estava toda revirada, destruída, e o Adam foi sequestrado. O sindicato estava de volta nas ruas, e de novo, os lutadores vai para a mesma história do 1, tem que chegar e quebrando todo mundo. E é assim que vai, né? E a jogabilidade... A jogabilidade expandiu muito, mas muito, em relação ao anterior. Agora é possível dar uma voadora nele. Que, cara, uhum, aquela voadora, o que ajudava? O que ajudava nesse jogo, hein? Então. E tinha agora um super golpe. Que é apertando duas vezes pra qualquer lado e o botão de soco, que é o Gastapa! Dá pra colocar até o somzinho aí no fundo aí. Exatamente, você tá ouvindo agora. É, então. Nossa, o cara falava, tipo, meio. Essas vozes assim de Mega Drive que o cara pega. Os caras pegam a voz e diminuem ao máximo, assim, em bits. A voz do, sim, cara fica. Tipo, no Mortal Kombat é Liu Kang. É. Liu Kang wins fatality. Mas que acaba virando um clássico, né, cara? Você só fala assim depois disso. É. Cara, mas eu vou te dizer que esse especial pra mim foi o único que decaiu. Eu era muito mais o especial do primeiro, que você chamava o policial lá, que não era corrupto, pra te ajudar, cara. Eu achava muito mais massa. Eu achava assim... Eu achava que meio parava o jogo, sabe? Tipo, putz, o cara vai dar o negócio. Pô, mas você... Você viu aquele cara chegando e você falava, porra, vai acabar a briga agora. E o cara chegava em qualquer lugar, cara. É, até dentro do barco que você tava, o cara dava um jeito. É, com carro, né? Exato. Dentro do barco. Dá-lhe erros, né, de programação no jogo. Exatamente. A ponte que mal cabia você e o outro jogador, cara. E ele colocava o carro certinho lá. É, tem o... Agora... Nas fases existem subchefes, além de um chefe no final da fase. Por exemplo, na primeira fase, que é o mini chefe Jack, que é um punk, e ele atira facas em você. Que é muito irritante, mas demais, cara. Concordo, cara. Então, depois dessa... Da primeira parte, você enfrenta realmente chefão, que depois, nas outras fases, também viram inimigos normais no jogo. Sim. Mas o... Aí, em relação aos chefões, o segundo jogo, ele cresceu muito, cara. Porque no primeiro, o cara, ele só ficava praticamente indo e saindo da tela e te batendo, indo e saindo. E no 2 não, cara. O chefão realmente vai pra porrada junto com você. É verdade. O cara... tipo, é meio nada a ver também, né? Porque o cara vira todo... Ó, agora sou o chefão daqui, né? Sim. Ele perde e vira inimigo normal junto com os outros, né? Que estranho. Tipo, você perdeu pro cara, agora você vai ser rebaixado. Quando eu joguei o Street of Rage, o primeiro, cara, eu deveria ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Então, meu inglês, ele era muito fraco nessa época, né? Eu mal conhecia o Yes e o No. De todo mundo, né, cara? Cara, e na última fase desse jogo, você tinha que responder uma certa pergunta. Sim, óbvio. E dependendo da resposta que você dava, cara, ele dava um final diferente pro jogo. Se você estivesse jogando de 1, por exemplo, você, o Mr. X, ele apertava um botão e você caía no alçapão e voltava lá pra sexta fase. Aí você tinha que voltar tudo de novo jogando. E quando você tava jogando de 2, dependendo da resposta, você tinha que lutar contra o seu amigo, cara. Era meio aquele My Hero do Mega Drive. Porque se você jogava de dois, no final você derrotava o Punk e teria que lutar entre vocês dois pra decidir quem ficava com a garota. Muito interessante. Exatamente, cara, desse jeito. Só que aí no caso do Street of Rage, você, que era o final mal, né, vamos dizer assim, você lutava pro cara pra ver quem é que ia assumir o lugar do Mr. X. Olha que loucura. Era meio... É meio coisa de vilão, né, cara? Sim. Mas aí, dando sequência aí, o Street of Rage 3, ele já foi lançado em 1994. E pra mim, cara, ele é o mais fraco dos três. Nossa, concordo, muito. Apesar da jogabilidade ser muito boa, tão boa quanto a do 2, eu acho que é até um pouco melhor, porque nessa você já até consegue correr com o personagem, né? Sim, agora consegue correr, desviar de coisas assim. Sim. Tem uma coisa boa que eles acrescentaram no 2 também. Aí boa depende do sentido que você vê, né? Que era os caras vindo de moto, eles jogam até granada em cima de você. E que continuou no 3 também. Uma coisa que a gente tem todos, né? Que são, por exemplo, a gente tem no Final Fight a Poison. Que na verdade é um homem, né? É uma mulher de tromba. E ela... E o pessoal criou polêmica, sabe, com isso. E o Streets of Rage não foi diferente. Tinha travestis, assim, também, sabe? Sim, aqui no... E no 3, principalmente, no 3, cara... tem um, acho que um personagem que é desbloqueado, que ele é gay, né? Só que na versão americana ele foi censurado. É, e tem um chefão também. Na versão japonesa do Bare Knuckle, né? Tem. E no Streets of Rage da versão americana não existe, né? É que esse negócio dos americanos, né? De zelar, né? O puro, essas coisas assim, né? Cara, olha, também, né? Mas vamos confessar que o japonês é um povo pervertido, né, nossa, cara? É demais. É só você olhar os animes que tem aí que você vai ver, cara. Chegou a ser cogitado também a possibilidade de um Street of Rage 4, né? Sim, e o que dá pra falar é o Streets of Rage 4. A SEGA entregou um projeto junto com... Ia ser lançado pro Dreamcast. Tem até uma filmagem do Streets of Rage 4, sim, e era alfa ainda. Sim, a versão... É tipo uma versão demo, né? É, era uma versão pra teste, assim, sabe? Alpha mesmo. Então... E ela ia ser lançada pra Dreamcast, pro Sega Saturn. E foi sendo adiado, foi sendo adiado, e acabou vindo como... A Sega desistiu. Se não me engano, foi a Sega. É, o que parece é que a empresa que tava produzindo não era a Sega, né? Era uma empresa britânica... Core Design. Ela é uma empresa britânica que estava desenvolvendo um jogo que era parecido com o Street of Rage e ela acabou lançando pra Sega, né, pra lançar o jogo como sendo Street of Rage. É, ela acabou mostrando pra Sega e acabou não dando certo, né? O que parece é que a Sega queria exclusividade, né, lançar só pro Dreamcast, só que a Core Design ela queria já lançar pra outros consoles. Aí a Sega acabou desistindo do projeto. Mas como o jogo já estava praticamente pronto, a Core Design acabou lançando outro nome. É igual a mesma coisa que aconteceu com a Sony, né? Com a Nintendo. A Sony tava fazendo um hardware foda. E chegou pra Nintendo, ó. A gente queria fazer uma parceria. E com a sua tecnologia, com o nosso hardware, a gente lançar um console em parceria. E a Nintendo disse que não. A Sony se juntou com outras empresas, fez o seu próprio software depois, fez o seu design de console e acabou lançando o PlayStation. Então, porra, a perdida da Nintendo aí foi só um dos maiores consoles da história, né? Exatamente. Marcando história muito. A maioria das pessoas do mundo conhecem o PlayStation. Então, essas coisas, né, que às vezes acabam perdendo. Mas pelo jeito que tava ficando aqui, ia ser legal, porque ia ser meio da ideia do que os Street Fighters são hoje, sabe? Sim, eu concordo plenamente. São em 2D, bem, a tecnologia de gráficos é em 3D e a câmera em 2D. Então ia ficar bem bonito caso desse continuação, mas acabou sendo lançado como Fighting Force, que é um jogo muito legal, assim, do PlayStation. Sim, foi muito jogado em locadora, cara. Quando eu ia em locadora jogar PlayStation, fora futebol, era só ele que tava sendo jogado. Sim, sim. E é, né, um bom jogo pra se jogar sozinho, um bom jogo pra se jogar com pessoas, né, com... Caso se tivesse o adaptador do PlayStation, se não me engano, dá pra jogar com 4 pessoas também. Sim. E era muito bom mesmo o jogo. Só que acabou, né, não lançando o Streets of Rage 4. E tinha até uma visão em primeira pessoa que eu acho que seria um modo bônus, assim, sabe? Uhum. E era, mano. Mas, tentativas feias. Eu acho que ia ser mais um jogo bom pra uma biblioteca de jogos boa do Dreamcast, cara. Que eu acho que, pra mim, o Dreamcast tem a maior biblioteca de jogos bons, assim, cara. Também acho, cara. Tem um dos maiores que falta hoje em dia nos videogames atuais são cor. Você não tem muita cor nos jogos, a não ser nos jogos infantis, você não vê muita cor. E no Dreamcast tinha um jogo, o Jet Set Radio, que, cara, o que tinha de cor nesse jogo? Era de ter, tipo, estuprar seus olhos, sabe? Coitado de quem for daltônico, né? Coitado mesmo, cara. Mas isso aí, né, uma tentativa. E hoje em dia tem os remakes, né, que feito por uma indústriazinha indie. Sim. Teve um até que ficou tão bom, mas tão bom, que a SEGA acabou mandando tirar, né? Sim. Da internet, porque provavelmente os caras estavam passando vergonha vendo esse jogo, cara. Com certeza. Tem até pra baixar, sabe? Que é Sim. um jogo bem simples, sabe? Tem 6 personagens e tem um monte de fases. Tem 103 fases no modo história. Sim, sim. No post desse podcast você pode acessar até a página oficial desse remake, que eu vou estar disponibilizando aqui. É, também o vídeo do Jet Set Radio e dessa parte beta do Streets of Rage 4, que depois virou Fighting Force, também vai ter. Uhum. Sim, sim, vai estar sim. É feito pela Bomber Games, esse projeto. Muito bom, muito bom. Eu dei uma jogada pra precisar sobre o cache. Mas, cara, são 103 fases. Não consegui fechar nem 5% do negócio. Que, tipo, é um jogo bom, é legal de jogar, mas... Vai um tempinho jogando, né? Porra, dá-lhe saco, né, pra jogar. Então é isso aí, Modestinho. Só pra gente finalizar, dos 3 jogos da série Street of Rage, qual é o seu preferido? O 2, sem dúvida alguma. Eu acho que é o melhor jogabilidade, melhor de gráfico, melhor de tudo, sim. E é o ápice do beat'em up. Ultrapassando até mesmo Tartarugas Ninjas, Turtles in Time, Golden Axe. Pra mim foi o ápice do beat'em up ali. O Final Fight foi o boom do beat'em up, mas o Streets of Rage foi o ápice, assim. E é muito bom reviver, assim, esses jogos, assim, que a gente jogava. Eu jogava com 5, 6 anos de idade, assim. Então, pra mim, o terceiro jogo, apesar de ter a melhor qualidade em jogabilidade, foi o mais fraco de todos. Com certeza. O 2 foi o que trouxe a jogabilidade no ápice mesmo, cara. Foi o que trouxe pra mim, o que popularizou o beat'em up foi o Street of Rage 2. Mas eu não posso deixar de gostar do Street of Rage, o primeiro, cara. Que é o primeiro, a jogabilidade é lenta, mas é o mais limpo de todos. O especial dele é o melhor pra mim, cara. E aquele saudosismo de nostalgia, foi o primeiro beat'em up que eu joguei e zerei. Então pra mim fica como sendo o melhor Street of Rage, o primeiro. Não, é que não deixa de... Porque eu não tô dizendo que é um jogo ruim. Jogo ótimo. Todos são bons a jogar. Apesar do 3 ser mais fraquinho, é um bom jogo. É que o bom de você jogar o Street of Rage é você pensar nele não como um jogo separado, mas como uma franquia, né, cara? Você tem, se você jogar o primeiro, você tem que jogar o segundo e tem que jogar o terceiro também pra você acompanhar essa evolução toda. É, por favor, cara, joga esses um. Tipo, é um bom pra passar tempo, assim, que é. Não é um jogo difícil, né? São, se eu não me engano, 8 fases em cada jogo. É. E você gasta aí meia hora, 40 minutos pra zerar um jogo, tranquilo. Pra esperar o médico, assim, no. É que tem mesmo quem tem um portátil, assim. Sim. Pode jogar no ônibus, no. Sei lá, no metrô, como assim. É, cuidar pra não ser roubado, só, né? Então... Da fila do banco é excelente, cara. Eu recomendo. Então é isso aí, Mandestinho, vamos finalizar. Você quer dizer mais alguma coisa aí? Ah, só quero dizer pra... que aí pra continuarem aí ouvindo os casts, e a gente vai colocar na página do Facebook, curta a nossa página do Facebook, manda e-mails com as suas histórias. Agora, mandar e-mail com relacionado a beat'em ups, assim, se você tem alguma história com beat'em ups, e principalmente com Streets of Rage. E... espera, a gente vai falar sobre tudo, cara. A gente vai falar notícias da semana, depois... falar sobre tudo, cara. Vamos sim, vamos andar dos clássicos até os jogos mais hardcore, da atualidade. Vamos falar tudo relacionado a games. Com certeza. E a participação do público é essencial, né, cara? Como a gente tá começando agora, o feedback é excelente pra nos ajudar. Se você quiser também... ajudar com tema, sugerir tema, você pode comentar aqui no podcast, pode mandar nosso e-mail, que foi o que eu disse lá no início, pode curtir nossa página do Facebook, nosso Twitter também, rede social, tudo, cara. Não, mas o principal, né, não deixa de curtir o blog, né, cara? Isso é, sem dúvida, e acesse também, hgelite.net, que é o principal. É o principal, e tá com uma nova interface, né, sim, a semana, há uma semana atrás nós mudamos nosso layout, produzido pelo meu grande amigo Rafael Freitas. O cara é um gênio, né, em design. Ficou muito bom mesmo. Até semana que vem, se Deus quiser, cara. Opa.